tentativas em vão. Tentativas em vão. Eu tentei conseguir, mas você não quer me dar o seu perdão. Sei que errei quando eu te traí. Só agora reconheço a besteira que eu fiz. Quando a gente erra por acaso, devia ter uma segunda chance pra não errar outra vez. Tentativas em vão. Tentativas em vão. Eu tentei conseguir, mas você não quer me dar o seu perdão. Tentativas em vão. Tentativas em vão. Tentativas em vão. Tentativas em vão. Eu tentei conseguir, mas você não quer me dar o seu perdão. Sei que errei quando eu te traí. Só agora reconheço a besteira que eu fiz. Quando a gente erra por acaso, devia ter uma segunda chance pra não errar outra vez. Tentativas em vão. Tentativas em vão. Eu tentei conseguir, mas você não quer me dar o seu perdão. Tentativas em vão. Tentativas em vão. Eu tentei conseguir.